6, bom pouso. 18614, obrigado. S5490, chama o centro Recife, frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 2545-2085, obrigado. Certo, tá, é o senhor. Via Alfa Juliette, o TAN 3234. Boa tarde, Azul 4076. Boa tarde, Azul 4076, desça ao nível 050, chegada Mari. 050 na Mari, 4076. Papapá, Mike Gillette Romeu, tá em Águas Claras, tá visual com o campo, sensorizado, final da 17. Contendo a rotatória, Mike Gillette Romeu, reportando a rotatória. Aí, Juliette Romeu, torre 118-6. 118-6, grato. Salvador, boa tarde, é o 35240. No localizador, Juliette Alfaceno. Controle. Tem Juliette Alfa Serra, completa final, torre 118-6. 1949 Alfa Juliette 6219 41. Feedback acionamento na posição 4, web mensagem 21. Solo 1-777. A senhora já, por acaso, possui alguma posição com relação ao nosso plano? Eu que agradeço, obrigado. Comandante, 3283, qual Romeu? 3283, desça ao nível 050, chegada Mare. 050 Mare. Com 97, desça para 2000 pés, o ajuste no 06, livre LS, reporte estabilizado. 2016, jornal estabilizado, com número 07. 4076, redução para 229. 229, 4076. Controle web 6741-2000. 6741, contato, sobe a nível de voo 340, saída da EL. 340 da EL, alguma posição para voar no direto? Lida. Lida, obrigado, 6741. Novamente, vamos dar o observado. Obrigado. O 4076 desça para 2000, o ajuste no 06. 2000 ajustado no 06, o 4076. Papatango Romeu Tango Golf, agora com centro Recife na frequência 1288, secundário 1260. Estabilizou visual 697. Destino 697, torre 118.6, bom pouso. 26, Delta. Alô, Salvador, mais uma vez, boa tarde, passadeiro 2230, sem a informação, Romeu. Conforme Salvador Conquista, nível de voo 180, decolada 10, Arbos é o perfil da saída. Após DCT Conquista, aciona 5122 e o controle de saída 1935, passada do 2230. Dá para esperar que essa manhã 2230. Jet 6741 no Recife, 125, decimal 1, no secundário, 133, decimal 25, bom voo. 251-3325, obrigado. Salvador, muito boa tarde, Web 6721. Boa, 6721, contato radar, sobre o 330, sei da mão. 330 na MOM, 6721, na possibilidade de voar MOM ou Cogbo? Uai. Azul 4076 estabilizado. Afirmo, 76 visual. Torre, 118.6, bom pouso. Obrigado, 18.6. Pode voar MOMO, mensagem da zona. Autorizado Cogbo, mensagem da zona. Cogbo, obrigado, mensagem da zona. TAM 3283, o ajuste é no 0 no 6. 3000 no 0 no 6, pode manter a velocidade? Livre. Certo. Solo, boa tarde, Gol no 697, livrou na sua escuta. Alfa Juliette para o Solo Gol 1777. Novamente, estamos em contato com o pessoal da nossa companhia e fomos informados a respeito. Realmente a DLA foi solicitada para as 1610 Zulu. Por gentileza, muito obrigado. Azul 4076 Livro, tá na alfa. Alfa chamou de 7 4076. Estabilizado visual, são 3283. 3283 estabilizado, torre 1186, bom pouso. 1186, bom. O M721 no centro solicitou que subisse restrito ao nível 310, até contato com o mesmo. 310, 6721. Grato, boa tarde. Tá antes das diretas, 1-4-0-7-6. Vai para a posição 9, 1-4-0-7-6. Informe o código acionado e o tipo do equipamento. Prometida, transponder 502, controle 10935, voo no 806. Desce para 2 mil pés, quem negar 1-0 no meio, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilidade. Gente, para 2 mil, está autorizado ILS, reportaremos estabilidade. Oceaner 63, no meio. Quem da Eulê da Bridge, obrigado. Vou no 328, desce até o 050. 050, 328, obrigado. Paulo Salvador, passareiro 2230, está no pátio número 1 no pushback acionamento. Tem a moto no quadro, autorizado, chamarei para o Fax 2230 da passarela. Estacionamento, gol 754, portão 8. Gol 754. Doutor, por gentileza, qual é o número na aproximação do Oceaner 6305? Oceaner 6305 é o número 1. Pode encurtar alguma coisa aí, boa zona da presença, liberando as restrições? Oceaner 6305, livre, Duna, reporta estabilizado. Afirmativo, obrigado. Salvador, boa tarde, Papa Tango. Vitor Mike, Quebec, prossiga. Prossiga. É que prossiga a visão dos corredores, QNH 10 no meia, o 1500 pés reporta Paris. Perfil da Euleda, após direto Porto Seguro, controle 1935, aciona 5577 ou 1777. Passarela 2230 acionado, pronto para o táxi, POB de 50, 4 horas e 10 minutos, até na Salvador. Passarela 15 agora, autorizando via FAD, Índia e Alfa, ponto espera, 18:30 até já, passarela 2230. Salvador, uma boa tarde, Otan 3193.